Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FunsaCast, o seu podcast. Olá, guerreiros. Agora aqui é a onda imitação. Eu vou agora imitar agora mais deprimido, assim, mais sério. Vamos lá. Olá, guerreiros. Agora alegrinho, alegrinho. Vamos lá. Olá, guerreiros. E é isso aí. Ai, ai, ai, bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul, estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast, mesmo você não tendo a senha, é o seu podcast, inclusive é o podcast também do cara que eu imitei, do Newman, do Liberdade Masculina, um abraço para ele, que tá indo para um caminho mais conservador, digamos assim. Mas, sei lá, acho que é porque ele cresceu muito, que antes, né, que o canal dele tem vídeos legais, tem te ajuda a crescer. Mas ele tá ultimamente indo nessas pegadas aí conservadoras, tá indo na CEPAC, lá com os bolsominion, com os kunk, nossa... Eu tava vendo o vídeo do Paulo Cogos lá, nossa, mãe, contra o MGTOW, pela madrugada, meu, não aguentei, cara, não aguentei, velho. É tanto chorume, velho, tanta merda que tem, que ele fala, cara. Esse ultrapassou os limites da manginagem, meu amigo. Puta que pariu, cara. E é isso aí, lembrando a vocês também que eu tenho blog, que é o funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. Também estou no Facebook, FunsaCast, também estou no BitChute, que é o backup do YouTube, que é um lugar sanctum, que é o FunsaCast também. E estou também nos feeds de podcast, você pode... procurar FunsaCast no seu aplicativo favorito, você vai encontrar, você vai achar, você vai ouvir e você vai se matar ou vai se odiar, vai fazer o que você quiser, que eu não sei o que você vai fazer, enfim. Por que eu falei uma merda dessa? Enfim, vamos lá. Ao que interessa. E é isso aí. E é só na repetição aqui das coisas que é o podcast de sucesso. Eu vou começar aqui. Ah, mas antes aqui, eu sei que eu deixei de falar o dia que estou gravando, mas hoje estou gravando no dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. E para você, Beta, é o seu dia, cara. Você é sanctum. Você que é um Betinha, você que luta contra esse sistema ginocentrista, esse sistema bucetocênico, que só fode o homem. Você é um Beta Sanctum, você é o cara. Parabéns pra você também. E vamos voltando aqui ao que interessa. Pois bem, vamos lá. Vou começar com um assunto meio... complicado, que é assim, eu já falei aqui que eu vou em psicólogo, né, psicóloga, e estávamos conversando esses dias aí, e eu fiquei pensando no que ela falou, ela fez um exercício, tipo, de saber quais são suas amarras, assim, mais ou menos. E aí fez uma pergunta lá, se você fosse milionário, você tivesse muito dinheiro, você estivesse limpando a bunda com dinheiro, o que você faria? O que eu faria? Bem, aí o Betinha como eu, visto do que eu já passei, visto do tanto que eu tomei no cu, falei assim, eu queria viver num sítio, longe de gente, longe da cidade, onde eu possa plantar meu alimento, ter água e tal. Aí ia ter também um carrinho, tal, um carro não muito luxuoso, um carro mais humilde. E o resto da grana ia investir, né? E investir para continuar rendendo. Enfim, ter uma vida simples. Aí ela perguntou também se não ia contratar pessoa, porque eu falei que não, porque eu vou contratar os outros, aí os outros vão passar a perna, seja da forma trabalhista, né? Ia meter um processo ou roubar mesmo as coisas de dentro, né? Desse meu sitiozinho. Aí que eu tenho essa natureza assim desconfiada, conversamos lá e tal. Que eu sou muito, eu não confio muito nas pessoas, ainda mais depois das humilhações que muita gente passou. Você passa a não confiar nas pessoas. Todo mundo é teu inimigo, todo mundo é culpado. E que para me proteger dessa gente, eu acabo me privando. Eu não vou fazer nada porque ele tá se fudendo lá, se fode aí, nerdão. As pessoas pensam assim, provavelmente. E eu acabo me privando das coisas. Eu tenho uma vida simples, só para sobreviver e tal. Aí perguntou o que eu faria no tempo livre. Ia ficar jogando, lendo, cuidando da minha hortinha. Às vezes batendo perna, não sei o quê. Aí ela falou disso aí de me privar. E a gente acaba não vivendo. É que eu sempre fui pobre assim, né? Mas às vezes que eu tive oportunidade, eu acabei não aproveitando. De explorar, de conhecer lugares novos, de desfrutar. Ir num restaurante, essas coisas assim. Aí o pai é que eu tenho muito medo do desconhecido, assim. Mas também eu não quero cegado, eu tenho medo de cegado, de me viciar nessas coisas, nessas emoções, que nem as colheres são normalmente, né? Das fortes emoções, como diria o outro. Aquelas fortes emoções que fazem a pepeca delas pirarem as cataratas do Iguaçu, bicho. Pois é, eu tenho medo disso também, de não me controlar, de ser um gadão de valor, um ruminante, um carpichimpa que só pensa no agora e toma no cu no futuro. Ai, mas ele viveu, ele divertiu muito. Aí o que adianta? Chega a velhice, tá rapando o cu com a unha, nem remédio consegue comprar e vai ter aquela morte lenta, dolorosa, maravilhosa que muitos têm. E também comentou, falando sério aqui, que temos que procurar um equilíbrio das coisas, tal, de saber desfrutar das coisas. Tanto é que ela deu um exemplo depois, chegar um bandido, roubar tudo que eu tenho. O que, que ele faria? Ah, ele ia pra zona, ia comprar umas casas, comprar arma, ia aproveitar, comprar carrão, fazer uns baile funk. Isso se ele não morrer antes, ele vai aproveitar o máximo que puder. E é desse estilo que eu abomino, de ser um carpechimpa. E é por isso que devemos equilibrar sempre as coisas aqui. Aí eu tava conversando aqui no meu grupinho, aí o nosso filósofo, esse é bom, hein? O Romero. Um abraço pra você, Romero. Remero. O Romero, que é o melhor que o Platinho, o lambibota de Ana Campagnolo. Esse lambibota, mas o Romero não lambibota de ninguém, não. O Romero é um filósofo, um sanctum. É o cara. Ele fez uma pergunta interessante. Mas tu acha que esse teu medo de pessoas atrapalha a tua vida ou tu és feliz assim? daquele jeito Caldério. Até no falar, ele, você vê que ele tem garbo e elegância no que ele fala. Então, aí eu respondi assim, que eu sempre tenho muita... Teve essas paranoias assim, com as pessoas. E eu... Sei lá, cara, eu não sei se isso me atrapalha. Eu falei pra ele que não me atrapalha, mas eu não sei, cara. É por isso que eu tô gravando aqui, pra ver se eu consigo alguma ideia, se vocês podem dar uma força. Aí, sei lá, também se vocês quiserem mandar eu tomar no cu, falar que isso tudo é viadagem, que isso tudo é coping, pode falar, cara. Pode falar que é o seu podcast, não esqueça disso. E também a gente acaba pensando, né, que assim, nós, eu sou da filosofia JPBF, criada pelo saudoso pobretão, de aportar o máximo possível para ter IF e viver depois. E aí depois, de início ele era assim, mas depois ele... O pobretão também no blog explicava que ele também era as namoradas, ia pagar umas militares, e também tentava funhanhar umas civis. Eu escrevi aqui, o pobretão namorava e funhanhava civis e militares. As militares, para quem não sabe, são as damas, as profissionais do sexo, como diria a outra. E é assim, a vida, como a gente é pobre, eu sempre fui classe média, assim, não é aquelas classe média alta, a classe média é mais baixa mesmo, né, de ter que trabalhar duro. Inclusive meu pai já morou em favela também, quando ele veio pra São Paulo. Já morou em favela, tudo, pra tentar uma vida melhor. E graças a Deus conseguimos. Tive força aí pra conseguir uma vida melhor pra nossa família. Mas é complicado isso daí, porque ainda mais nos dias de hoje, que o dinheiro não vale nada, de conseguir juntar o patrimônio pra ter uma vida, viver de renda passiva, ficar de boa, sossegado na lagoa. Aí o nosso amigo, outro amigo, o Raul, um abraço, Raul. Esse também é bom, cara. Esse, apesar de ser meio gado, esse cara é bom, hein. Esse cara é gente fina, um abraço pra você, Raul. Ele explicou aqui que se isolar, você acaba caindo no tédio. Ei, mas assim, se o meu instinto é de viver sozinho, não tem por que mudar. Aí explicou que ele estava na privação, depois que ele saiu, a vida dele melhorou bastante, mesmo que não esteja aportando mais nada. Porra, aí é foda, hein? Aí é carpichim pra total. Mas de resto, eu acho que bem por aí mesmo. Devemos buscar o equilíbrio sempre. A nossa vida é mais difícil do que a vida do gado. Mas devemos tentar sempre. E também não viver na esbórnia, que nem o nosso amigo Gadonan. Um abraço, Gadonan. Renan, né? Um abraço, nosso amigo Renan, dos grupos betas aí. Que tira foto em carrão, passei em iate, só nas zoeiras, só nas balades. Enfim. Cada um, jovem mano comum que desconversou e bom, como diria o outro. E é isso aí, minha gente. Acho que vamos mudar de assunto. Bom, vamos lá falar de uma das Matrix, que é a Matrix do mercado de trabalho. Mas o que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso aqui? É desses lugares que exaltam o trabalho. Ah, você tem que ser um trabalhador não sei o que, uma pessoa exemplar. Aí tem aquelas palestras motivacionais bonitinhas para você trabalhar mais, para você encher o bolso daquele narigudo mais. Enfim, vamos... E eu vou ver aqui o meu LinkedIn. Para quem não sabe ainda, LinkedIn é uma rede social usada mais para você ter uns contatos. É tipo fazer um networking e tal, entre pessoas que você conhece, para te ajudar a ter um emprego melhor, um trabalho melhor tal. E, inclusive, tem vagas lá também, se você... Não sei como que funciona exatamente, porque eu não entro quase no LinkedIn. Eu tenho perfil e tal, mas eu não entro. E eu vou entrar aqui agora, só para dar um bizu aqui, para você ver o quão é ilusório esse negócio de mercado de trabalho ser legal, ser um lugar descontraído, quanto na realidade é pressão, pressão, pressão. Ainda mais se você for betinho, você vai ser oprimido por capivaras. Enfim, vamos ver aqui. Está gravando? Está gravando. Vamos lá aqui, tem um post aqui. Que tal conhecer um pouco melhor o perfil dos profissionais que atendem nossos clientes? Sua empresa em boas mãos, conheça o nosso time. Ah, pra puta que pariu. Nossa, CPFL Energia. Olha, uma empresa consciente, sabe por quê? Para ajudar a cuidar dos hospitais públicos e filantrópicos que cuidam da população, a CPFL Energia criou o programa CPFL nos hospitais, com um investimento de até 150 milhões de reais. Nos próximos 3 anos, serão instalados painéis solares de energia fotovoltaica em cerca de 200 hospitais, nas regiões das 4 distribuidoras do grupo, além da substituição de lâmpadas comuns por LED. Com a economia no consumo de energia, os hospitais poderão focar no seu maior propósito, a saúde e o bem-estar da comunidade. Este é o maior programa de eficiência energética para hospitais da história do país. E é isso aí, olha, é uma empresa consciente, né? Que legal! Mas aí a gente vai ver, tá passando um videozinho aqui, ó, tá tendo aqueles negocinhos lá das 17... metas lá, é uma porcaria, bicho. Olha lá, ô, oh, beleza, hein? E aí, agora vamos ver o Betinha que instala a placa de energia solar no telhado. Aí querem cobrar imposto que ele consegue gerar, cara. E você instala para ter economia na conta, aí o pessoal quer cobrar imposto ainda por cima. É uma palhaçada. Olha a empresa engajada que vocês estão vendo aí. Isso daí não é exclusividade dessas empresas, não. É do corporativismo brasileiro, de querer ganhar mais e mais, de fuder mais e mais o Cubetinha com o Humilde. Enfim, um da Deloitte aqui. Deloitte é uma consultoria, né? É uma auditoria, né? Negócio, mexe com esses negócios assim. Olha o post legal. 5 erros que impedem o crescimento de um profissional em sua carreira. Achar que sabe tudo. Achar que sabe pouco. Não aceitar desafios maiores do que sua atual função. Não fazer mais do que te pedem. E não arriscar algo diferente. Profissionais comuns têm carreiras comuns. Ser diferente pode te abrir portas que você nem imagina que existem, claro, se a sua empresa permitir. Esses negócios de corporativismo que me irrita, cara. Não aceitar desafios maiores. Você tenta, aí depois os que tenham que fazer esse serviço vão montar em você. A realidade é essa. E você só sobe porque... Se você puxar saco, tem exceções que são honestas? Claro que tem. Nesse mundo tem de tudo, é o que eu falo aqui. Mas normalmente, ainda mais nesse bostil que é, um quer passar a perna no outro, cara. Um quer passar a perna no outro. E dá pra confiar em gente assim, que você não sabe se vai passar a perna em você ou não? E eu que sou paranoico. Pior que eu sou mesmo. Ai, ai, ai. Olha, Conhecimento e networking nunca são demais. Hoje ganhei um pouco mais de sorte na vida também. KKKKK. Ah, vai cagar, bicho. Ei, que isso, cara. Aí aquela frase motivacional do Daniel Goleman, aquele que escreveu aquele livro Inteligência Emocional, se eu não me engano. Change is the only constant in life. One's ability to adapt to those changes will determine your success in life. Benjamin Franklin. Para você que não sabe inglês, Betinha, a mudança é a única certeza da vida. Uma habilidade de se adaptar a essas mudanças vão determinar seu sucesso na vida. E é isso aí, minha gente. Tem que se adaptar a essa selva. Propaganda, ó. Vagas recomendadas para você. Assistente de RH, analista administrativo, auxiliar administrativo. Ai, que frescurite. E o curioso é que essas coisas motivações mostram junto com uma foto legal, fazendo uma coisa legal. E vamos ver, vou achar um outro aqui para ficar, para fechar bem essa Matrix legal, bicho. Olha só, vamos ver aqui. Já pensou em trabalhar na segunda melhor empresa do Brasil? Estamos com vagas abertas, confira. Vai trabalhar, vagabundo. Ó, do LinkedIn, até o LinkedIn faz propaganda dele no LinkedIn. Que coisa, não? O LinkedIn é uma comunidade profissional que incentiva diálogos construtivos. Ajude-nos a manter o respeito na rede. E o curioso é que tem coisas aqui que os próprios, os que eu tenho aqui, os próprios postos, aí todo mundo curte. Ai, que legal, não sei o quê, parabéns. Olha, Avon, olha, Avon. Agora eu vou deixar de seguir. Eu vou deixar de seguir isso daqui. Não sei porque eu tô seguindo, pra falar a verdade. No dia 30 de outubro, demos mais um passo importante para a coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E contra os homens continua, né? Principalmente vindo delas, né? Aí, papapá, o Paulo Scaffi, eita, não é, viu? Ai, a violência contra as mulheres é uma questão que impacta profundamente as empresas. Temos que ser engajados. Temos que fazer uma grande diferença, ajudar a fazer uma grande diferença para a vida das funcionárias e na melhora econômica para o país. Ah, pá, puta que pariu. Deixei de seguir essa merda aqui. Agora tô. Ai, outubro rosa. Ai, todo mundo vestido de rosa junto, tirando foto. Ai, que lindo. Ah, pá, toma banho na soda, rapaz. Agora tem o novembro azul também, né? Vamos fazer aquela brincadeira de meter o dedo no teu rabo. Ai, ai, ai. Engraçado. Ai, outro é importante, não sei o que. Aí chega novembro, novembro azul. Ah, vamos enfiar o dedo no teu cu, assim. Essa outra compartilhou esse post aqui. Primeira céu aparecer grávida em uma capa de revista de negócios. É possível ser mulher, empreendedora, executiva, gestora ou o que você quiser, sem abrir mão da vida pessoal. Ai, lacrou, amiga. E vai ver lá. Ai, eu quero ser dona de casa. Coisa... Não, você não pode. Você tá sendo oprimida, não sei o que, não sei o que. Aí uma porra dessa, essa CEO surta. Aí chega os... Ai, eu não quero mais, eu quero cuidar do meu filho, eu quero ficar de boa na lagoa, torrando dinheiro do meu marido. Marido esse que é o meu segundo casamento, mas o meu Enzo, ele veio, não é nem do primeiro, ele veio aos 16 anos. Ah! Ah! É muita lacração demais, cara. É lacração, é post motivacional dessas empresas, cara. Dá uma raiva esses negócios aqui. Chega, chega. Eu vou fechar esse LinkedIn aqui pra mostrar pra vocês aqui que bosta que nós estamos, cara. Que bosta que nós estamos. Você que precisa trabalhar tá fudido, meu amigo. Tá fudido. Na hora que é melhor ser peão... bater um cimento aí, pelo menos você tá livre dessas lacração, já que as colheres não vão fazer um serviço tão bruto. Ai, a gente pode fazer o que quiser. Aí põe ela pra meter, pra bater umas lajes aí, pra sentar uns tijolos, aí uns 2 dias já não aguenta mais. É paia mesmo, vou tomar um suquinho aqui. E é isso aí, chega, chega disso. Vamos para uns abraços aqui. Eu fiz um post aqui no grupo beta aqui, nos grupos beta. Mandar um abraço. Quem quiser receber um abraço, dá um like. Vamos lá. Romero. Oh, Romero eu já mandei já. Mas manda de novo em mim. Ele merece. Thiago Carvalho. Não é aquele namorado do Petri, não. Um grande administrador aí dos grupos betas aí. Tá em todo lugar. Um abraço pra você. Você é o cara. Também. Ô, Xerox. Um abraço pra você também, cara. Podcast falando sozinho. Um abraço também pro Thiago Pereira. Um abraço pra você também. E isso aí, mandar um abraço pros grupos beta aí no modo geral. Se você não deu um clique, enfim, se deu mal, vou excluir aqui o post. Pronto, exclui. Mandar um abraço pro IB do Discord também, pro Lucas Seifer. Eu acho que ele tá estudando, hein? Vai ter nem esses dias aí, ele tá meio sumido. Tá meio sumido, não quer dar as verdades sanctas que a gente quer ouvir, mas enfim. Um abraço pro Lucas, pro Loki, pro David, pro Dante, pro Dark Majo. Tá, que entrou agora aí. Sei lá se é o nome dele, não sei se nick meio doido aí. Raul já mandei abraço também. Enfim, para todo mundo, desculpa se eu esqueci alguém, também um abraço pro grupo do Gado Cast, no Vinícius aí, mandar um abraço pro Vinícius e para toda a trupe lá. A trupe lá é fera, quer humilhar os outros, quando dá umas, levar umas patadas lá na discutindo sobre concurso e estudo. O povo dá coice mesmo, hein? Também mandar um abraço pro Honk World aí do Tricel, pra sua galerinha aí louca. Um abraço pra vocês também. Os caras me ajudaram aí a escolher uma waifu. Enfim, é isso aí, minha gente. Eu vou terminando aqui. Vou deixar uma aulinha, mais uma aulinha no final. E é isso aí, um abraço a todos e fiquem bem. Tipologia textual. Refere-se fundamentalmente ao tipo de texto e à sua estrutura e apresentação. As classificações mais cobradas em concurso são a narração, a descrição e a dissertação. Número 1, narração. Modalidade em que um narrador conta um fato real ou fictício que ocorreu num determinado tempo e lugar. Há uma relação de anterioridade e posterioridade. O tempo verbal predominantemente é o passado. É o tipo predominante nos gêneros. Conto, fábula, crônica, romance, novela, depoimento, piada, relato, etc. Número 2, descrição. Texto no qual se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela sua função caracterizadora. Não há relação de anterioridade e posterioridade. Tem predominância em gêneros como cardápio, folheto turístico, anúncio classificado, etc. Dissertação. Número 3. Texto por meio do qual se desenvolve, explica-se, discorre-se sobre determinado assunto. Dependendo do objetivo do autor, pode ter caráter expositivo, ou argumentativo. Importante. Em determinada tipologia textual, pode haver características de outra tipologia. No entanto, para a definição do tipo de texto como todo, deve-se observar a predominância ou intenção do autor. apenas a título de esclarecimento. Texto injuntivo é o tipo de texto em que o autor indica como realizar uma ação, aconselha, impõe, instrui o interlocutor. É também chamado de texto instrucional. Texto exortativo é um tipo de texto que o autor tenta convencer de qualquer forma o leitor a fazer algo.